passa no seu dia. Mas sei que não passa de apenas um bom dia e você vai. Não me leva no seu dia, só se lembra na diversidade da vida. Como eu queria poder usar sua vida e ser bem maior que sua falta de alegria. Me almejar como almejo você. Crê que juntos nós iremos vencer mais. E o coração que é cheio de rancor, realmente é possível fluir o amor. Ou somente é da boca pra fora. Usa quando quer, depois me ignora. Se todo dia fosse igual a domingo, haveria menos choro e mais sorriso. Eu veria as pessoas sendo amadas e não as pessoas sendo desprezadas. A cor não simbolizaria nada. Brancos e negros, a mesma raça, iriam lutar pela humanidade. Ao não da falsidade, gentilmente, gentil, generoso e não hostil. Sabe o tanto que me negastes, diversas vezes me desamparastes. Quando tive fome não me deste comer, houve sede não me deste beber. Qual a relação entre eu e você? Se o amor ao próximo não veio compreender, e as improbabilidades da vida nos afastou, machucou, trouxe a ferida que pode ou não com o tempo cicatrizar, ou também pode se agravar. Mas eu irei persistir, de você não desistir, até que volte para mim, até que eu te veja aqui. Espírito Santo habita em mim, enxuga meu pranto, interceda por mim. Espírito Santo habita em mim, enxuga meu pranto. Olhando o movimento, procurando coração e não talento educado. Peço licença pra passar educado, peço licença pra entrar, eu entro. Percebo a multidão, conheço um a um como a palma da mão. Me alegro em ver amigos antigos, meus amigos antigos se entristecem com isso. Uns choram, outros riem, os que riem é pra não chorar. Os que choram, choram por não se alegrar, alegria ali é bem passageira. Alguns passam a vida inteira procurando se achar em um copo de álcool, tentando se encher do outro. Frustrado, frustrados eles ficam tentando se achar. Perdidos, eles escolhem ficar sozinhos no meio da multidão com muitos. Porém na solidão me trocam por bares, por grana, por fama, por 30 moedas escolhem a lama. Me esquecem por nada, me esquecem por tudo, fingem não me ouvir, se fazem de surdos. Luto pela nossa nação. Muitos morrem sem salvação, mas eu sou expert em insistir. De você não, não vou desistir. Eu tô aí nos carros, nos presídios, nas favelas, nos centros, nos condomínios. Bem aí, que pena que cê não me vê. Faz hora que tô tentando falar com você. Eu te amo, por favor, abra o seu coração. Quem é você? Eu sou o Espírito Santo e tô falando contigo através desse som. Som. Espírito Santo nos ajude nas fraquezas. Oh Pai, seja nossa fortaleza. Interceda, interceda, interceda por nós, Espírito Santo.